Testando só um, dois, um, testando só guindaste, um, dois, um, pode crer, é isso aí. De Brasília ao Piauí, o som é esse aqui. Testando só, tudo no esquema, segura vagabundo, esse som é problema. Distrito Federal, se vacilar é mal. É certo pelo certo, é o rap nacional. De Brasília ao Nordeste, o rap prevalece. Malandro de verdade tá na paz e curte o rap. De norte a sul, de leste a oeste, polícia sobe o morro, de menor fuma um beck. Clique, cleque, bonecos do estado, o futuro do Brasil na parede enquadrado. Da ponta da caneta ao disparo de uma arma, o moleque corre atrás. Sempre tá na barca, fumaça, fumaça, abracadabra. A vida aqui é curta, pior pra quem se mata. Em frente no peito e na raça, o boné e as prata. Pilantra na quebrada, sente o peso da rajada. Sem essa de violência, na paz tem que ficar. M bom, sangue bom, tamo aqui pra somar. Vamos ver de qual que é. Neon e cara preta, aumenta o volume. Será que seu som aguenta? Guindaste 1, 2, 1, de Brasília ao Piauí. Testando o som, pode crer, vamo aí. Testando o som, 1, 2, 1, testando o som. Testando o som, 1, 2, 1, testando o som. Tipo assim, tamo junto até o fim. É nós acendendo o estopim. Fazemos parte da corrente do bem, bem que vem. Do rap vamos além, somos filhos do gueto do Brasil. P-I-D-E na união. Do rap surgiu, nos corre do rap. Estamos a todo vapor. É o gueto causando um efeito devastador. Diferente da polícia, queremos paz. Seguimos em frente sem olhar pra trás. Fazendo a correria do Nordeste a Brasília. Respeite a amizade, faz a nossa quadrilha. Sou MM bom, sou favela, nasci, vivo nela. Só admiro do rap quem tem respeito por ela. Chega de violência, de pipoco, de quadradas. Queremos paz em todas as quebradas, ah, ok? Guindaste 1, 2, 1, marquei passo a passo no compasso. Cheguei no bagulho e fiz um arregaço. Buscando meu espaço, buscando meu espaço. Pode crer, é isso aí, Daya. Pode crer. Guindaste 1, 2, 1 é nós mesmo, véi. Teresina PI, IDF é nós. Um salve pra todos vocês aí, ó. É isso aí, Planaltina DF. Firme e forte, é nós mesmo. Testando só 1, 2, 1, testando só. Testando só.